Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 12 e as 14 horas, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Yonder valley, pretty Polly did dwell. She was courted by a captain who loved her so well. But when her cruel parents came this war to know, they parted pretty Polly and her own true love. One night she lay musing on her bed, and a sudden strange fancy come to Polly's head. No father, no mother shall make me false through. I'll list for a soldier and follow my love. Then coat and breeches she put on, and in every degree she looked like a man. She went to the stable, six horses she found, and saddled a mare could travel the ground. And with a brace of pistols swung by her side, like a new knight, a sage soldier, pretty Polly did ride. She rode till she come to the town, and there she put up at the sign of the crown. Now the first one she met with was an English old lord, and the next one was Captain Pretty Polly's true love. What news from the country, what news do you bring? She handed him a letter from Polly O'Dea. Saying Polly is a soldier with the men all around. Now Polly been weary, she hung down her head, and she called for a candle to light her to bed. Kind sir, if you please. Well, to lie with a captain is to lie with a king. I'm a United States soldier from George Washington I came. I'll fight for my liberty by sea and by land. If you'll be my captain, I'll be your command. She lives at her ease. She goes out when she's ready, returns when she please. She left her old parents to weep and to mourn, saying, Polly, oh Polly, when will you return? São mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, em fim de semana de Natal, mas por aqui a música continua a mesma. E iniciamos esta primeira hora com a grande Shirley Collins, muitos anos ausente, o regresso em 2016 com o álbum Lodestar, e o tema escolhido desta vez foi Pretty Polly. Duas horas através da Universidade FM, Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra, e por enquanto as duas últimas emissões na Rádio Universitária do Algarve. A partir de janeiro deixamos de ir para o ar na rua. Também no Brasil, na Rádio UFSCar, podcast em orelhastra.com. Bem-vindos de novo. A senhora chama-se Kaiser Blom, assina como Kablam. Este é um EP de título Furiosa e escutamos New Metal. Então também já há algum tempo que por aqui não soava William Tyler, do seu último trabalho, Modern Country, Sunken Garden. Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Thank you. çok güzel. Bana okuma hariçten gazel. Hoş ver gel yanıma, bak su çok güzel. Turca Gaye Su Akyol, através da editora alemã Glitterbeat, o seu novo álbum, presumimos que será o segundo, ao que lemos já por aí, chama-se Hologram Imperator Lugu, e o tema foi qualquer coisa como Akyol Omainka. banda paralela que o guitarrista Rainer Fiske mantém com os Dunion, são, claro, os The Amazing, o seu mais recente disco para este ano, Ambulance, e ficamos com o tema título, Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Esta é ainda a primeira hora, e já há algum tempo que por aqui não soava música vindo desse grande, grande país, e não só em termos musicais, que é o Mali. Temos de seguida para apresentar por aqui o novo álbum para um tocador de Ngoni, de seu nome Abu Diarra. O disco chama-se Koya e tem por aqui dois temas com a presença de Tomani Diabaté, esse grande gênio da Cora. Vamos ouvir um deles, chama-se Djarabi, Abu Diarra. Djarabi Kanata Jakelena Mirimani. Parola, anga chufe, parola. Nebe mirila, kanula, ne kanonyo berela. Javala, Jafurunyo, Javamani. Jarabi, Kanata, Jakelena. Thank you. were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Thank you. Acontece sempre no final do ano o regresso do britânico Ian Hodgson com a sua aventura de já há 10 anos a esta parte, Moon Wiring Club, edição em CD, um CD triplo, que é uma retrospectiva de certa parte da carreira de Ian Hodgson. Chama-se When a New Trick Comes Out, I Do an Old One, e também um álbum de originais em vinil, precisamente o que temos andado por aqui a destacar. Chama-se Exit Pantomime Control, e desta vez ouvimos os dois primeiros temas, de Motley Supplement e Temporarily Engaged, Moon Wiring Club. Mais um tema retirado do novo disco de Chris Inert, o duplo CD Wyatt de Coyote Palace. Desta vez foi Day 3. E vamos voltar ao disco estreia para o trio de Maurice Luca, Sam Shalabi e Alan Bishop. São os Dwarfs of East Agusa. Chama-se o álbum Bash. Baca of the future.